A Polícia Civil de Foz do Iguaçu, em nota à imprensa, informou uma tentativa de transferência de presos da carceragem provisória da 6ª SDP para a cadeia pública Laudemir Neves. E, mais uma vez, registra também a frustração dos policiais. A recepção foi parcial para os 10 conduzidos. Segundo o que foi informado pela nota à imprensa, a cadeia não quis receber os presos, alegando falta de vagas. Policiais do GDE levaram 10 presos, sendo 5 os detidos na noite anterior e mais 5 do excesso de presos que estão na carceragem da 6ª SDP. Só 6 ficaram, sendo 4 devolvidos à carceragem para que continuem reclusos em uma área insalubre. Segundo André Gutierrez, presidente do Sinclapol, Sindicato das Classes dos Policiais Civis do Estado do Paraná, que acompanhou a transferência, a cadeia terá que cumprir a Resolução 419 de 2013, que determina que a instituição receba os presos oriundos da 6ª SDP da comarca de Foz do Iguaçu assim que eles forem encaminhados, independente da fila de espera no sistema informatizado da Central de Vagas da SEJU. Segundo ele, vai se continuar insistindo até que esta situação se resolva. É inadmissível que policiais civis façam trabalhos de carcereiros em delegacias que estão abarrotadas de presos. A 6ª SDP, na manhã desta sexta-feira, abriga 68 detentos, incluindo uma mulher. Nesta sexta-feira, informou Gutierrez, será tentada uma nova transferência e, enquanto a situação não for resolvida, a insistência vai ser diária. 35 presos precisam ser retirados do local para dar a mínima condição de subsistência dos detidos no local onde estão hoje. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.